Quero ter em minha vida as evidências. Quero ter contigo mais experiência. Com sinceridade eu quero te adorar. Eu não quero, ó Pai, viver de aparência. Sei que não resistiria à tua ausência. Ah, eu sei que tudo podes contemplar. Como Elias, vou viver nos planos teus. E se algum dia eu morrer,